Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. Domingo e quarta-feira, a Floresta Encantada. Estão na Floresta Encantada com os sons do rock psicadélico, rock progressivo, krautrock e muito mais. Todas as semanas na Floresta Encantada com os druidas da floresta e os seus amuletos mágicos. E esta semana os druidas viajam para o Festival de Monterey, o Monterey International Pop Festival. Aconteceu precisamente mais ou menos para esta altura, entre os dias 16 e 18 de junho de 1967. Não foi o primeiro festival, não foi até o primeiro festival da contracultura hippie, mas foi um dos mais importantes. Foi muito publicitado na época, foi aqui que nasceu o movimento Flower Power, também foi filmado, há muitos registros de som também. O Monterey Pop Festival deu origem ao documentário assinado pelo documentarista D.A. Penbecker, que registrou muitas das atuações deste festival, que permitiu a um público grande dos Estados Unidos da América, na zona da Califórnia, receber pela primeira vez também, em alguns casos, nomes britânicos, como é o caso dos The Who, o nome de Ravi Shankar, muito popular em Inglaterra e que aqui tem uma das suas primeiras presenças, e mesmo Jimi Hendrix, natural de Seattle, nos Estados Unidos da América, mas foi em Inglaterra que a sua carreira realmente arrancou. E neste concerto no Festival de Monterey, Jimi Hendrix tornou-se de um dia para o outro em superestrela do rock, com aquela atuação mística quase, quando coloca a guitarra a arder no final da atuação, e que maravilhou todos os presentes e depois também todos aqueles que viram as filmagens deste concerto. O Festival de Monterey International Pop Festival aconteceu em 1967, peça fundamental para aquilo que se veio designar como o Verão do Amor, que aconteceu precisamente em 1967, com a explosão da contracultura hippie. E hoje vamos recordar algumas das atuações deste festival. Foram 3 dias, com muitos nomes a passar então por Monterey, na zona da Califórnia, e no primeiro dia do festival, ou seja, sexta-feira, dia 16 de junho, subiram a palco Simon & Garfunkel, e vamos ouvir duas músicas desta atuação de Simon & Garfunkel, que também se tornaram muito populares dentro do movimento da contracultura hippie. Vamos escutar duas músicas, então, como disse, de Simon & Garfunkel, e o início do concerto é a dupla, Simon & Garfunkel. Eles são apresentados por John Phillips, um dos elementos de Mamas and the Papas, e um dos nomes que mais envolvido esteve na produção deste festival, na organização do Festival de Monterey em 1967. Introdução então por parte de John Phillips de Mamas and the Papas, e depois a faixa Homeward Bound, Simon and Garfunkel, em 1967, no palco do Monterey Pop Festival. We'd like to introduce you at this time two very, very good friends of mine, and two people who in the music business are respected by everyone, Paul Simon and Art Garfunkel. Got a ticket for my destination. On a tour of one night stands, my suitcase and guitar in hand, and every stop is neatly planned for a poet and a one man band. Homeward bound, I wish I was homeward bound. Home. Well, my fox is keeping home, where my music's playing home, where my love lies waiting silently for me. Every day's an endless stream of cigarettes and magazines. And each town looks the same to me, the movies and the factories. And every stranger's face I see reminds me that I long to be homeward bound. I wish I were homeward bound. Home, when my thoughts escape at home, when my music's playing home, when my love lies waiting silently for me. Tonight I'll sing my songs again, I'll play the game and pretend. Back to me in shades of mediocrity, like emptiness and harmony. I need someone to comfort me. Homeward bound, I wish I was homeward bound. Oh, when our thoughts are skipping home, when our music's playing home, when our love lies waiting silently. Afternoon show. with a very, very good group from San Francisco, the Canned Heat. Our first number this afternoon, we'd like to do our new single, Record for Liberty, Little Mississippi Noise, Rolling and Tumbling. Floresta Encantada esta semana a recuperar algumas das atuações do Festival de Monterey, o Monterey International Pop Festival, aconteceu entre os dias 16 e 18 de junho em Monterey, na Califórnia, em 1967. E começamos com Simon and Garfunkel, introduzidos em palco por John Phillips, dos Mamas and the Papas, e também um dos principais nomes da organização do Festival de Monterey, um momento que se tornou peça fundamental para o desenvolvimento do movimento de contracultura hippie, da música psicadélica, do movimento Flower Power, e um festival que inspirou outros tantos festivais que se seguiram, incluindo o Festival de Woodstock, que iria acontecer daí a dois anos, em 1969. Simon & Garfunkel primeiro com Homeward Bound e também The Sound of Silence, um tema que tinha que fazer parte deste concerto de Simon & Garfunkel, que subiram então a palco e fecharam, na verdade, o primeiro dia do festival, na sexta-feira, no dia 16 de junho. No início dos concertos de sábado, dia 17, a primeira banda a subir a palco foram os Candid, uma banda formada em Los Angeles em 1965, e aqui a levar a palco a faixa Rolling and Tumbling, no concerto de Monterey em 1967. Vamos para outro nome do dia de sábado, o segundo dia de Monterey. Tocaram logo a seguir aos Candid, Big Brother and the Holding Company e o Vozeirão de Janis Joplin, para ouvir agora também na Floresta Encantada, com a faixa Combination of the Two, Big Brother and the Holding Company e a voz de Janis Joplin ao vivo no Festival de Monterey em 1967. Rock ya! We're gonna stop! Francisco and look around, and you feel more. Come to San Francisco and dig our sound, and you feel more, you feel more. Oh yeah. You never been, it doesn't mean you never. Feel more. See the people coming in, the day of feeling good. You feel more. Yeah. Rock ya, rock ya, I'm side of this life. Thank you. Floresta Encantada esta semana a viajar para os dias 16, 17 e 18 de junho de 1967 em Monterey, os dias em que aconteceu o Festival de Monterey, o Monterey International Pop Festival, um festival fundamental para a contracultura hippie, também o início do Verão do Amor em 1967, com muitos dos nomes da zona da Califórnia, muitos nomes norte-americanos, mas também algumas propostas britânicas, e já lá vamos. Foram três atuações que escutámos nestes últimos minutos na Floresta Encantada, primeiro com Big Brother and the Holding Company, banda que tinha a voz de Janis Joplin. Escutámos a faixa Combination of the Two, também estivemos com Country Joe and the Fish, com o tema Section 23, um tema muito psicadélico, e ali com o órgão Farfisa a tomar conta também de uma das secções da canção, Section 23 de Country Joe and the Fish. E fechámos esta sequência com Jefferson Airplane, uma das mais aplaudidas bandas da época, banda fundamental a sair da zona de São Francisco. Escutámos Other Side of This Life ao vivo então no Festival de Monterey em 1967. Mas nem tudo foi rock and roll. Aliás, esta segunda noite de sábado 17 de junho fechou com um nome gigante da música soul, Otis Redding, que neste concerto se transformou em verdadeira lenda. Ele que estava no auge da sua carreira, mas quase sempre a atuar para audiências negras, tem aqui um momento em que atua para a geração do amor, uma nova audiência que celebrou a música soul de Otis Redding. Infelizmente, no mesmo momento em que se torna lenda, é também o mesmo ano em que Otis Redding nos deixa, ele que morreu num desastre de avião em dezembro de 1967, ou seja, pouco tempo depois deste concerto, em junho, no Festival de Monterey. Mas não deixa por isso de ser um dos momentos mais importantes da música popular, esta atuação de Otis Redding, um nome incluído entre tantos outros, mas mais ligados às guitarras e à música psicadélica, aqui a música soul também a tomar conta do festival. E não é por acaso que a organização do festival também o colocou como o último nome a atuar neste segundo dia. Vamos ouvir I've Been Loving You Too Long to Stop Now, atuação mítica de Otis Redding no Festival de Monterey em 1967. We'd like for you to kind of, we're going to slow it down this time and sing a soulful number. This song is a song that, you know, we all ought to sing sometime. You know? This is the love crowd, right? We all love each other, don't we? Am I right? Let me hear you say yeah now! Yeah! All right. I've been loving you to stop now. As you become a habit to me, I've been loving you, oh, too long, and I don't want to stop now. Oh. Can you do that one more time now, just like that? Do it just one more time, one more. You my life has been so wonderful. I can't stop now. As our fair grows old, ooh, I'm loving you, oh, too long, and I don't want to stop now. No, no, no, I've been loving you just a little bit too long, and I don't want to stop now. No, no, no, and don't make me stop now. Oh, have mercy. No, baby, I'm down on my knees. Please don't make me stop now, yeah. I loved it. I loved it. I love you with all my heart, and I can't stop now. Please, please, please, yeah. Don't make me stop now, yeah, yeah, yeah. I love you with heart and soul. I love you. I love you. Good God Almighty, I love you. I love you, baby. I love you, honey. Good God Almighty. Good God Almighty. Just because of me, I can get around. Lindsay, you look awful. I can go again. Yeah, hope I die before I get old. I can buy my generation. This is my generation, baby. Why don't you all fade away? I said, yeah, don't try and dig what we all see. Yeah. A Floresta Encantada, esta semana no Festival de Monterey, em 1967, com gravações com mais de 50 anos, como por exemplo o tema que escutámos lá atrás de Otis Redding, I've Been Loving You Too Long To Stop Now, o nome mais soul do cartaz do Festival de Monterey, e entretanto uma das bandas maiores da invasão britânica, The Who, com o clássico My Generation, e no final da canção Keith Moon a destruir completamente a bateria com muito feedback à mistura, um tema que se tornou crucial para a música britânica de finais dos anos 60. Também um nome fundamental que chegava do Reino Unido, mas que na verdade era americano, Jimi Hendrix, com a sua The Jimi Hendrix Experience. Vamos escutar duas músicas, primeiro Foxy Lady e depois Wild Thing, um tema popularizado pelo Strokes, mas que Jimi Hendrix levou a palco no Festival de Monterey, e termina a canção a pegar fogo à guitarra, por isso vão ouvir muitos feedbacks, muita distorção. E podemos imaginar, se nunca viram essas imagens de Hendrix a pegar fogo à guitarra, Hendrix de joelhos no chão, com as chamas a saírem da guitarra e a multidão toda presente, enfim, maravilhada com aquele momento no palco do Festival de Monterey. Vamos então ficar com Jimi Hendrix, duas músicas, primeiro Foxy Lady e depois a sua interpretação muito particular e hoje lendária de Wild Thing no palco de Monterey em 1967. Dig this. Dig, I'll tell you what, let's get down to business, all right? Just give me 1 second to get down to business. Dig. Dig. I think you move. But I wanna know for sure. Come here and I suck it to me one time. You move me. Look out. One more time again. Oh, shucks, I love you. Groove. Yeah, wow, man. E é desta forma que Hendrix fecha a sua atuação no Festival de Monterey em 1967, a pegar fogo à guitarra, atuação que aconteceu no terceiro dia do Festival de Monterey, assim como o concerto dos The Who que escutámos lá atrás, domingo, dia 18 de junho, um dia que contou com o concerto de Ravi Shankar, Buffalo Springfield, The Who, Grateful Dead, Jimi Hendrix e também os Mamas and the Papas, que fecharam o Festival de Monterey. Os Mamas and the Papas, que estiveram também muito envolvidos na produção do festival, este festival que se tornou num momento marcante do movimento Flower Power de finais dos anos 60, o sonho hippie bem vivo aqui durante todas estas atuações neste fim de semana em Monterey, na Califórnia. Os Mamas and the Papas com Straight Shooter a fechar então também a Floresta Encantada desta semana, que passou pelos três dias do Festival de Monterey. Aconteceu entre os dias 16 e 18 de junho de 1967. Straight Shooter, The Mamas and the Papas a fechar a Floresta Encantada. Até para a semana. Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada.